fala alguma coisa pra ver o volume da tua voz. Ah, o volume da minha voz tá bom, Jonathan? Não sei. Testa aí, Michael. Vamos começar o episódio então? Vamos começar? Aê! Nossa senhora! Olha o tabaco, caralho! O sovaco! Isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e essa bancada vai morrer esse ano ainda. Eu acho também. Porra, esse ano! 2018 vocês não passam, velho. Tá de dezembro, mas ó. Quem vai ganhar aposta em março? Como diz o Siqueira, do Natal você não passa. Alô, a galera que tá postando 27. Rolou, que bicho. Pessoas boa índole, quem não dá seta também. Também pra mais um podcast. Aqui é o Rafael. Lindo e belo, e hoje de boné. Obrigado, nossa senhora. Parecendo um caminhoneiro, Rafael. Dá um pitrinho. Porque ele viaja muito, gente. Ele é muito ocupado. Bom, pelo menos as pessoas acham que eu faço alguma coisa, né, seu arrombado? É uma bilada acima. Ah, ô galera, preparado aqui, ô Rafael. Pera aí. Tô bêbado, tô loucão. Como sempre, né? Nem começou a série, o maluco já tá bêbado. Já tô louco. Graça, que o Caio Lopes falando, estamos aí, né? Mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. Vamos que vamos. Cara, eu adorei essa. Parabéns, viu? Alô, galera, preparado e preparável. Aqui é o Michael. E se for pra pegar dica comigo, você tá no lugar errado. O Michael é exemplo de vida e caridade e fraternidade. Não, quase que... um Frei. Esse é o menino, é. Esse é um Frei de burro, você, né, cara, gente? Quer decisão certa? Você olha o meu exemplo e fala o contrário. Não faço o que eu falo, muito menos o que eu faço. Aquele velho ditado, né? Mas assim, tá todo mundo tossindo nessa porra dessa gravação, então acostume-se. Não, vou pegar essa porra de alguém, então. É, ai, cara. Não, mentira, acostume-se. Nossa, caiu aqui na minha cara, velho. Pega o pulmão aí, mastiga aqui agora. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. É com muita tristeza que eu informo que o Caio continua sendo podcast. Puta. Ué, mas a gente não combinou, pô? Cara, eu tenho certeza que tem muitas pessoas no meu time. Você pode, nossa senhora. Não, é foda porque a gente esqueceu de tirar ele do grupo. Então a gente combinou a gravação e ele veio. E eu acabei vindo chupando seus trouxas. No final, eu que tô certo, sempre. Vocês vão ver. Isso, tá bom, feedback, né? Das pessoas isso. Que vão defender High School Musical até morrer. Nossa senhora. Não, na boa. Você me lembrou de novo dessa tristeza, velho. Que só merda. Alegria, só alegria. Ai, velho, que choro. Você, dança, aí, você tem cara de que dançava essa porra. Claro que eu dançava. Eu danço até hoje, sozinho no meu quarto, chorando. Chorando mesmo, velho. Todos os dias. Depois dá um beijinho na foto do Zac Efron, do Zac Efron. É, isso é verdade. Mas ó, é com muita alegria que a gente informa que 2018 foi um ano sensacional pro Buraco Negro. É, a gente publicou o primeiro episódio 5 de março. 5 de março até agora dá quantos meses? Dá mais de 20 dias. Dá mais de 20 dias. Eu não sei quem é. Não sou especialista, mas eu acho que pode ser que não, velho. Pelo menos há 5 semanas dá. Faz nove meses que a gente publicou o primeiro episódio, né? Não faz exatamente, mas faz mais ou menos isso aí. É. Cara, a gente já bateu 8 mil downloads ao total. Puta, batemos Nerdcast, se fudeu. Batemos sim. Batemos Nerdcast. Pô, deixa eu ser feliz, seus pô. Cala a boca, pô. Muito cara, massa isso, cara. É, todo mundo que tá escutando a gente é uma gratidão do caralho. É, velho. Extrema gratidão. Começar do nada a propaganda fora Facebook, Instagram, mas é praticamente no boca a boca. É a galera que curte, que indica pra outra pessoa e vem trazendo mais amigo. Galera que não sabia o que era podcast começou a escutar a gente. E descobriram. Cara, na pod pesquisa apareceu, teve um louco que conseguiu colocar Buraco Negro na pod pesquisa. É verdade, cara. Colocaram na pod pesquisa. Entramos em pesquisas já. Cara, a pesquisa, qual podcast você mais gosta? O cara podia ter falado Nerdcast, podia ter falado Rapadura, Anticast, um monte, Minuto de Silêncio. O cara foi lá e colocou Buraco Negro. Tinha um Nesse momento, ele valeu muito mais que os 10 milhões de votos do Jovem. Também acho. Então, e não nesse foi momento, a gente, uma salva de palmas pra essa pessoa aí, ó. Por favor, aí. Vontade de dar um beijo na boca. Não, por favor, você tá escutando, você pronuncie, velho. Vamos fazer um churrasquinho. Começa com essa história. Mas, ó, então, nesse momento de alegria, a gente informa que esse não vai ser o último episódio do ano, hein? Mas... É o último normal. A temporada A temporada 2018 de episódios acabou. A gente, com a glória de Deus, a gente vai ter um episódio especial ainda esse ano. Isso. Eita. Entre a semana do Natal e a semana do Ano Novo. E 2019 a gente volta com tudo, cara. Tipo, se prepara aí que vai ter... O Rafael falou que vai editar um episódio por semana. Olha, um por semana. Aí é bom. Tá mostrando o dedo cruzado aqui. Para, não tem vídeo pra isso, pra ninguém ver. Que a gente... Ai, tá, caralho, que porra. Eu tô falando a verdade, esse bilhete é verdade. Nossa, você não meteu essa, não. Nossa. Errou o meme ainda, parabéns. Ó, próximo... Tô nem aí, velho. Você vai entrar no Supra com o Caio. Desculpa, por favor, não. Seus invejosos. Ai, vamos. Isso aí. Não, e detalhe, tem novidade pro ano que vem, galera. Vai dar pra acompanhar algumas novidades, inclusive em TV, não é isso mesmo? Opa, verdade. Já tá deixando no ar. Oi, alô. Oi, eita. Eita. Vamos pro topzera, vamos pro topzera. Alô, Gugu, tamo chegando. Silvio. Eu cortei o mic. Se você não quiser escutar o topzera dessa semana, pule para um minuto. 17 minutos e 55 tipos de gripe. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! E começando o Topzera desse episódio, eu vou trazer um podcast. Começou faz pouco tempo, mas é de uma pessoa aí que já tá faz muitos anos na internet. Trazer o Poucas, do Cauê Moura. Puta, cara. Que podcast. Puta fudido. Que pariu. Parceria com a UOL, né? Ele tá em parceria com a UOL. E não é um. Ele trouxe um podcast, parece muito uma entrevista, mas é mais como uma conversa. Porque até então ele trouxe os convidados são amigos dele, então... Sai uma conversa muito... Flui muito bem a conversa. É, a dinâmica é muito boa e justamente por ser um cara só, né? Ele tá sozinho. Sim, na ele bancada, tá sozinho. Ele é o host e chama esses convidados pra temas diversos. Sim. Porque na verdade deixa o negócio mais natural, velho. Não fica aquela coisa embaçada, maçante. Isso que é o da hora, que você escuta sem cansar. E tem um plus que... Enquanto ele tá gravando, ele também tá transmitindo online. Então você consegue assistir pelo Facebook, pelo próprio site da UOL. Tem um canal na Twitch com a gravação rolando ao vivo ali, né? Acho que é toda segunda que ele tá gravando. E isso depois passa pra podcast, passa pra vídeo. Ele pega um trecho, né, específico e mete no YouTube. Não, até o inteiro, né? O inteiro também ele posta também. Mas, cara... ficou muito bom o formato que ele conseguiu trazer. E queria deixar essa indicação aí, o Poucas. Qual episódio você achou mais da hora? Cara, o que eu achei mais da hora foi o do Selbit. O que ele entrevistou no Selbit. Nossa, foda. Eu achei mais da hora porque mostra um pouco da realidade de que é uma pessoa que cresceu já famosa. Famoso desde os 13. É uma realidade que poucos param pra pensar, na verdade. Tipo, pegar esse lado da moeda, né, velho? Loucura pro brasileiro médio que trabalha e estuda até os 17, faz uma faculdade ou não e trabalha. Cara, você pensar que você aos 13 começou a upar vídeo no YouTube de jogo e criou uma vida por causa disso é loucura, velho. É um outro universo. Da hora. E no meu topzera da semana, eu quero trazer também aqui uma indicação mais ou menos igual a do Rafael, que ele indicou um filme que nem tinha saído ainda, já saiu, o Caio falou que é uma merda. Nossa, mano, não fala desse filme, não. Grindelwald. Então, gente, peraí. Acho que é ruim, galera. Vão assistir. Se o Caio tá falando que é ruim, é porque é bom. É verdade. Então vão todo mundo que é top. Nesse momento. Ó, vai começar o filme, vocês vão assistir, vocês vão falar assim, nossa... Que legal, aí vai acabar o filme e você fala assim, caramba, nem precisava ter essa bosta desse filme Aí vamos trocar uma ideia, que eu vou fazer vocês odiarem essa porra. Enfim, o meu topzera da semana é sobre um filme que a Netflix vai lançar agora no final do ano. Se eu não me engano, é dia 23 de novembro. Que é Bird Box, que é a caixa de pássaro. Novembro? Já foi. No, 23 de dezembro, é nóis. Vai lançar agora, velho? Puta que me pariu, que trailer foda. Não, só o trailer, só o trailer daquela porra, vai tomar no cu. Foda do... Pra quem não viu ainda o Jovem Nerd falando sobre, né, no Nerd Office, cara, é basicamente um lugar silencioso, só que pra galera que vê. Eu tenho a teoria que eles vão fazer os três macaquinhos do WhatsApp. Eles já fizeram da galera que não pode falar. Tô falando que a galera não pode ver. E o próximo da galera que não pode escutar. Tenho certeza. É a trilogia. O filme, basicamente, as pessoas ficam insanas, porque elas veem algum bicho, alguma coisa que a maioria das pessoas não veem a princípio. E como uma doença, isso vai se espalhando. E as pessoas que veem essa criatura simplesmente se matam, né? E o filme é muito foda. Se machucam que estão em volta, as pessoas em volta delas e se matam. Isso, e o conceito do filme é muito foda porque, tipo, no livro, né, que o filme vai ser baseado no livro, ele tem uma mãe, né, que ela cria os filhos dela nesse mundo, né? Isso. E os filhos, tipo, são quase mutantes, né? Porque eles têm uma audição, tipo, incrível. Então, toda a trajetória dela, tipo, criando os filhos, com eles não podendo ver fora de casa, né? Porque dentro de casa eles podem tirar a venda, que não tem nada. Mas do lado de fora eles podem... não podem ver, né? Eles ficam com a venda e tal. E, cara, eu tenho certeza que vai ser, tipo, um dos melhores filmes da Netflix desse ano. Se não for um dos melhores, certeza é melhor que Death Note. Ah, não, isso aí é fácil. Okay. Só que, assim, eu espero que seja bom também. O trailer tá muito foda, tá ligado? A Sandra Bullock, tipo, puta de um atriz. Ah, Sandrinha? Sandrinha. Putz, cara. Amiga, parceiro de show. Gente fina, né? E, só que, assim, o livro, que é do Josh, alguma coisa, ele é bem controverso, viu? As pessoas têm. São polos, assim, distintos. Ou você ama ou você odeia. Eu ainda não consegui ler. Não, não é. Eu ainda não consegui ler, só que tá na lista ali e eu espero que seja bom esse filme. É, tomara. Tomara, né? Cara, eu vou trazer pra vocês uma banda hoje. Ai, velho! Cara, eu sou o cara da música, né, meu? Música é tudo, né? Ele fez uma greve aí de duas semaninhas, mas já voltou. Já. Passei uns topzeiras sem música e vou trazer. Tá bom, vai. Preparem as suas máscaras, porque eu trouxe 21 Pilots. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. Oh, cara, é uma banda, é uma dupla, né? Formada em 2009, só que eles fizeram um sucesso mesmo lá em 2015, com o álbum deles Blurry Face. Os caras, eles são americanos e, assim, eles tocam uma música que é tipo... uma música diferentona que é classificada como... pop esquizoide. Tô. Quando você vai começar, você escuta a música dos caras, assim, o disco diverge muito entre as faixas e é sempre experimental. É uma coisa assim, eles estão indo bem contra a indústria da música coxinha que a gente tá vivendo, tá ligado? Que fazer música agora virou fácil pra caralho. Você faz um negócio raso. Que eles são autênticos. São, pra caramba. Tipo, atualmente, na... ele não pode ser classificado nem como pop, nem como rock, mas, assim, é uma banda de relevância que tá crescendo muito, cara. E eles lançaram esse ano um álbum novo, chamado Trench. Por isso que a música que eu vou deixar pra vocês é Chlorine. Sipping on straight glory, let the vibes slide over me. This beat is a chemical, beat is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical, moment is medical. Sipping on straight glory. E assim, o Drench, ele fala muito... eles fazem a música bem mais ou menos como o Gorilla faz, que é assim, é multimídia. Então, se você pegar os vídeos que eles fazem, os clipes dele, você vê que o álbum, ele é todo... É um conceito sobre saúde mental, cara. E assim, é muito foda. As músicas falam muito disso. Eles são um pouco sad boys, tá ligado? Que é o que, que tá fazendo sucesso agora, o rap é assim e tudo mais. É a realidade hoje, querendo ou não. É. E assim, as músicas falam muito disso. Fala do futuro dessa geração que a gente tá vivendo. E peguem as teorias sobre os clipes dele. É sensacional. E eles vão vir no Lola ano que vem. Eu tô chorando por dentro. Lá, nossa, paga pra nós, Rafael, caralho. Vamos, porra. Velho, a gente vai estar pertinho chorando, agora. Tô chorando muito, que eu não sei se eu vou conseguir ir, mas se vocês puderem, vai ser foda. O show deles é sensacional. E meu topzera da semana vai aí, levando em consideração que a gente tá no final de ano. E eu queria deixar pra vocês um pensamento aí, já que tá em mais um final de ano. Pra você que é um filho da puta, ou pra você que é uma... E fala todo final de ano que vai mudar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não faz nada. Véi, a gente tá cansado de ver você fazer a mesma promessa no final de ano. Então é assim. Tamo aí pra mais um final de ano. Anota no papelzinho o que você vai trazer de mudança. E cumpra. É o pedacinho que a gente pede pra você, véi. É simples, fácil e rápido. Cumpra só o que você fala. Porque assim, não adianta a gente viver mais um ano e não fazer nada de diferente. Você vai estar se arrastando. Então, sabe o que é um jeito fácil de fazer isso? Anota naquele post-it e coloca, cola no PC, no computador que você olha todo dia, ou então no vidro do banheiro que você olha todo dia. Vai estar aquele post-it com o recado lá, com a sua mudança. Você vai ter que olhar para aquilo todo dia. Enquanto você estiver olhando aquilo, seu cérebro vai começar a processar aquilo de lá e falar... Você vai gerar uma autocobrança. Puta, eu tenho que fazer essa bosta. Tá chegando. Aí passa janeiro, passa fevereiro. Enquanto você não mudar, maior a cobrança vai ficando. Então vai chegar um momento que isso vai acontecer. E é certo. A partir do momento que você escreve, a chance de você cumprir é muito maior. Então é fato comprovado. Anota no papelzinho e faça essa mudança. Acompanha a gente aqui com o Buraco Negro, porque mudança vai vir cheio ano que vem, velho. No episódio dessa semana, a gente falou, cara, depois de 18 episódios, esse é o 19º episódio, a gente simplesmente não se apresentou, né, no Buraco Negro. A gente não contou a história, como que a gente se conheceu e tal. A gente fala, tipo, só das merdas que acontece com a gente, né? Mas a gente fala assim, ah, eu conheci o Rafa de tal jeito, eu conheci o Caio de tal jeito. Mike é meu irmão, foda-se, né? meu irmão nem merece estar junto, mesmo. Aí a gente pensou, pô, era legal a gente se apresentar. E pegar meio que de gancho também, como a gente tá no final do ano e tal, tipo, tem bastante galera nova que escuta a gente, tentar dar um ensinamento de alguma coisa aí, né, porque eu tô perdido na vida, mas se eu conseguir passar esse ensinamento... Acho coisa... que todo mundo tem o que colocar, né, velho? Independente da sua idade ou experiência de vida, a gente tá aí pra unir forças e chamar o Capitão Planeta. Cara, se você tá vivo até na sua idade, com um teto pra morar e comida na mesa... Então, pelo menos você não fez o que era pior na vida. Acho que você se definiu alguma bem, coisa, alguma coisa alguma dá pra coisa falar. Tem que ter acertado pra pelo menos estar nesse ponto. E o da hora é que a gente vai colocar alguns pontos interessantes pra vocês aqui. Principalmente da parte do como a gente se conheceu e o que a gente tirou de proveito disso até agora. Isso. É a parte mais importante aqui do podcast, porque, né, no... Pô, falar que reuniu um grupo de quatro amigos... Nossa, e que legal! E começou a falar só as histórias do dia a dia, é fácil. Agora, ficar aí, no ver o que ocorre nos bastidores e tal, na interação um com o outro, se não fosse a questão, tipo, da... Pô, eu preciso entender como o Rafa é, preciso aceitar isso, e tirar um proveito disso, né? É, porque que assim, a gente faz da vida também, né? Todo mundo sabe que, pô, o pessoal sempre é muito gente boa, é mó legal. Só que trabalhar junto com o outro já é difícil. Imagina com outros três chatos e gordos, filha da puta. Então, entendeu? É. Meta de 2019 é emagrecer. O Buraco Negro vai emagrecer 79 quilos. Todos. Nossa, todos. Cara, juntando todo mundo. 79 quilos. Então, teoricamente, vai continuar gordo. É. Beleza. Não, não dá pra fazer, vai dar uma afinadinha. 79 quilos, caralho, velho. Eu, né? Eu vou morrer ano que vem. Vai. Vai puxando, porque assim, o Mike e o Jopa são irmãos, né? Então... Não tem como se conhecer. É. Só infelizmente, apareceu. Desde... Apareceu. Eu nasci, tinha 4 anos, apareceu outra criança na minha casa. Ele tentou me matar, não deu certo, mas... É verdade. A cegonha veio jogar ele aqui dentro, né? Pra gente começar se apresentando, né? Nada mais falar do que quem eu sou. Bom, como vocês escutam todo episódio, eu sou o Jonathan. Atualmente tenho 21 anos, não sei você que tá escutando daqui 5 anos, né? Vou fazer as contas aí. Mas tenho 21 anos. Atualmente tem uma empresa de produção de vídeo, né? E como chama a empresa? Não estudo. Você escuta aí, todo final de episódio. Ó. Todo sininho toca no final. Mano, adoro a música de fundo, velho. Time Criativos? Time é Criativo. É o nome, entre aspas, fantasia, vamos dizer assim, né? O nome oficial mesmo é Time Filmes. Que eu trabalho mais focado no vídeo, mas... Se é alguém que precisa produzir outra coisa, eu faço também. Então, justamente para o povo entender, você edita o nosso podcast justamente porque você trabalha com isso. Isso, é. Não edita porque, pô, ninguém sabe fazer isso e alguém precisava saber. E ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe até hoje, né? Reclama que atrasa, mas não se dispõe a aprender. A gente tá aqui para reclamar. Vagabundo. Mas aí? Cara, como vocês já devem ter escutado no episódio... Não só eu, mas como a bancada inteira, que é pessoas católicas, muito ativas na igreja. Sou criador de conteúdo, / streamer, né? Se você quiser seguir meu canal no Twitch, vai estar aí na descrição. / streamer, / gostosão da porra, né? É nóis, com certeza. É só ver as lives que você vai entender. E é isso aí, cara. Eu acho que não tem muito mais que agregar aqui, não. Você namora? Namoro, né? Namoro já faz 25 anos. 25 anos? Isso, 25 anos. Mais velho que... Ele tem 21 e namora 25. É. Que da hora, nunca vi história assim. Namoro faz 5 anos com a Camila. Não sei como você quer chamar. Com todos os nomes possíveis. Ela tem um nome, mas todo mundo chama Guilherme, o jeito que quiser. Guilherme. Isso, Guilherme. E em algum momento da vida, né, tipo... Tem que conviver com essa pessoa também. Né? Que, como vocês sabem, eu sou irmão do Mike. Meu irmão então... mais velho sempre tem razão. Ah, eu entendi. Seu irmão mais velho só dá trabalho, cara. Tentei matar, não deu certo. Só dá trabalho. Tem que conviver com isso aí. É. Não, acho que tinha algum sentido, Mike, quando você respondeu que matava criança em vez de cachorro. Bom, meu nome é Michael. Agora, em 2018, eu tenho 25 anos. Você é velhão, hein, tio? É, tamo aí na atividade. Tamo, né? Aí na sofrência, né, Mike? Isso mesmo. Tentei já fazer 2 faculdades. Fiz 2 anos de ciência da computação. Vi que era só pra louco sair. Mas só que a loucura não saiu completamente de mim. Continuei na área da informática. Eu fui pra sistema, pra internet. Tentei por mais um tempo, também não dei conta. Abandonei, mas agora eu tô ajudando na empresa da família. Família tem uma indústria de artigos para selaria. Tudo que você pensar que vai em uma sela de cavalo, a gente produz. Inusitado. Que não seja o couro, que não seja a parte de couro. Não seja o cavalo. Na verdade, o cavalo seja o couro. O cavalo também não. Tipo, achei que fazia o cavalo. Não, mas vocês usam algumas coisas, né? A sela, outra vez você deu um rolê de sela, né? Com nós. Eu achei legal. Não, é o mais incrível. O cara que curte anime, rock e trabalha com sela. Sela de cavalo. Pô, cowboy da pega. Os caras que chegaram lá. Rafael, que tinha que trabalhar com essas coisas. Pô, vai se fuder, não sou cowboy, não, caralho. Isso aqui é Timberland, pô. O cara chega de botina, calça, camisa colada e. O Mike era o rei da Expo. Rei da Expo, velho. Rei da Expo. E, cara, a vida é louca, né? Tamo aí. Atualmente você não tá fazendo nada. Você atualmente tá... nada, namorando também não. Olha lá, novinhas, solteiras. Temos aqui um baita de um partidão, hein, meu? E eu acho que é isso. Aí, nesses anos de vida aí, conheci o gordo rola do Caio. Filha da nossa, puta. Meus pesos, velho. Caralho. Que só, não era tão gordo assim quando a gente se conheceu. Ah, mano, isso aí é complicado, né? Eu sou a pessoa mais sanfona do universo, cara. Você já me viu magro algumas vezes. É, quando você me conheceu, eu também tava magro. É. Algumas vezes. O problema é amizade. Sou o Caio Lopes, eu tenho 23 anos. Quase esqueci a idade. Não, porque ontem, eu fiz aniversário ontem, cara. Você tem 23 desde ontem, então. Eu fiz aniversário esse mês, eu tenho 23 anos. De vez em quando a gente esquece, é foda pra caralho. Eu faço medicina em Presidente Prudente. Não sou mesquinho. Mentira de novo, velho. Os caras não podem ser médico que vem matando em cima. Ué, não, tá lá na prova. Você é mesquinho sim ou não? Se marcar não, já era. Não passa o cu. É prova. É tomar teu cu. É bom, eu tenho uma irmã mais nova que, como eu já falei, tentei descer a porrada nela. Não deu certo. Deu certo. É assim que os irmãos mais novos é assim mesmo. Tem mais que se fuder. Dá trabalho. Depois cresce, dá trabalho. Namoro faz 6 anos, a dona Leoa já participou aqui com a gente. Ah, tá. E o meu sonho de princesa é um dia participar de uma banda de rock. vamos ajeitar isso aí, porque eu gostei da ideia. Eu tenho um violão, eu toco umas cordas. Sai som, eu descobri. Se bater, sai som. É, eu tenho uma guitarra que, se você forçar muito, quebra as cordas. Fiz o teste. Você esqueceu de falar também que você é um completo pau no cu. Por quê? Filho da puta. Não, o pessoal que escutou o último episódio já sabe. Não precisa nem falar. Tipo assim, vocês escutam, eu sou o cara mais culto daqui. Então, inteligência, ela cobra um preço. Rafael, faça sua apresentação. Ela cobra um preço, entendeu? Então, assim, eu, como coach, consigo entender isso daí. Filho da puta. Bom, gente, eu sou o Rafael. Eu já trabalhei de tudo. Se você acha que não, pergunta pra mim depois que eu respondo. Eu iniciei a faculdade logo após meus estudos e, infelizmente, eu tive que trancar. Eu comecei com educação física e, devido a oportunidades que surgiram, eu tive que fazer a escolha, o que era mais vantajoso pra mim. Então, eu tranquei e não finalizei ela. E a partir daí eu comecei a trabalhar, na verdade, a partir desse momento eu comecei a visar o que eu tinha de renda. E depois disso, aperfeiçoar alguma área. Então, quando eu me estabilizei dentro de uma empresa, que também é da família, foi onde eu comecei a investir em gestão pessoal, um curso que para mim valorizou bastante, trouxe uma mudança muito grande, que é o coaching. E a partir daí as coisas começaram a mudar. Fiz bastante investimento, hoje trabalho como coordenador e gerente de 2 empresas. E... Por isso que viaja pra caralho. Viajo pra trabalhar. Por isso que às vezes sai um episódio seguido do outro, às vezes sai um episódio daqui 20 dias. Não vem jogar culpa em mim, não. Isso aí é edição. Influencia assim, não vem não. Influencia. Não, mas realmente influencia porque com essa frequência grande de viagens, às vezes a gente não consegue, vamos gravar semana. Não dá, tô viajando. Tanto que a gente já teve gravação via Skype. Tipo, sai normal, beleza, só que é um saco fazer isso. Vai falar que você trabalha. É forçar a barra, né, mano? Fiquei sabendo que você recebeu um áudio essa semana. Eu recebi porra nenhuma, não. Vai se fuder. Aquele áudio é pra gente. O que ele falou no áudio? Não. É assim, aí o que que acontece? Você faz tudo isso, você tem lá seu reconhecimento e tal. Aí chega esses pau no cu dos meus amigos e fala lá na porra do episódio. Ah, o Rafael não trabalha, ele finge que trabalha, por isso que vai viajar, o pessoal não vem aqui e tal, acha que ele tá trabalhando, mas ele só tá comendo tempo. Tá passeando, né? Aí beleza, tranquilo até essa parte, mano, você tá lá ralando e tal, de repente chega parceiro meu, amiga tua e tal, manda áudio. Ô, já que você não trabalha, cola pra cá fazer um churrasco. Aí, pera aí, tipo... Caralho, já que você não trabalha, cola aqui pra fazer um show. Não entendi, porra. Zona, né? Tipo, pô, você tá me tirando, cara, pra lá? De onde você tirou essa porra? Tá me chamando de vagabundo, porra. Só filha da... Aí você, pô, tá loucura, meu. De onde você tirou isso? Ah, os teus amigos no podcast falam. Eu falei, velho. É que a gente conhece, Rafael. Vou ter que matar alguém. Se tá na internet, é verdade. Se a gente falou, pode confiar. Isso. Essa é a regra. Que é a fonte confiável de informação. Se existe mais alguma pessoa acreditando que eles falam, gente, vocês estão errados. Vocês estão errados. Pode acreditar que é verdade. Eu trampo pra caralho. Enfim, e com tudo isso, a gente consegue ainda ter tempo pra fazer essa gravação, todo mundo seguindo o teu ramo e tal. E a nossa meta é essa, continuar fazendo essas gravações maravilhosas, alegrando o dia de vocês. E tipo assim, Rafa, já puxando pra discussão que a gente tem, tá ligado? Como que é, que assim, você viaja pra caralho, tá ligado? Pra como caralho. Que isso interfere na sua relação com a sua namorada, futura mulher, e tipo assim, família e tudo mais? Porque a gente, tipo, eu faço faculdade, a gente mora com os pais ainda, tá ligado? Sim, sim. Eu tenho 23 anos, só que eu tô terminando a faculdade ainda, então... É, eu não falei também, eu tenho 26 anos e namoro há 6 anos. Isso. Então, assim, essa pergunta aí é foda. No início, cara, sente pra cacete, não tem jeito. Você tá longe de casa, não tem como voltar no dia. Você tem que se virar. Ah, não vou pedir pra alguém. Não existe, cara. E, tipo assim, o povo esclareça mais, pra onde que você vai? Tipo, você dirige longe demais, velho. Desde o pico de Taubaté, São José dos Campos, eu só não pego o litoral, é dentro do estado de São Paulo. De pontos... É. Ó, vai dar em torno de uns 700 km. É, né? Tipo, por semana dá mais de 2 mil km rodado. Só que existem variações. Por exemplo, essa semana eu rodei 480 km. E foi 2 dias de viagem só. É. Então, foi uma semana tranquila. Eu pego desde a divisa com Mato Grosso do Sul, Minas, divisa com Paraná, eu pego tudo. Toda a região de São Paulo, principalmente interior. Você pega o quê? O quê? Você pega o quê? Com o que você trabalha? Por que você faz isso aí? Ah, sim. Por que você tem que viajar? Porque a empresa, ela segue o ramo de terceirização pro estado. Uhum. Então a gente presta serviços. Você ganha uma licitação e tem que executar aquele serviço e tem que ser a contento, porque existe uma avaliação. Então eu tenho que ir até o lugar para fazer admissão de funcionários, para acertar toda a burocracia... fazer treinamento para que ele execute aquela função e que a gente consiga ser avaliado de forma satisfatória e a partir daí receber o contrato na totalidade. Essa aqui, você então, organiza as coisas. Né? Tem que fazer rodar. A hora que dá errado, você resolve as buchas. É exatamente isso. Tipo, deu B.O., ó, liga pro Rafael, manda ele lá. Mais ou menos isso. Tô ligando. Então, tive um ano excelente que veio a parte de reconhecimento por todo o serviço prestado. De vários locais onde refletiu dentro da empresa. E com isso, possivelmente, eu vou viajar menos. Então, eu tô de mudança, vou sair fora de Presidente Prudente, infelizmente, porque é a cidade que eu amo, onde tá todos os meus amigos, só que é para um bem maior, no caso. Então, tô mudando para Sorocaba, São Paulo, e... A partir daí, possivelmente, vou viajar menos. Se eu viajar menos, consideravelmente bom, porque estrada demais também é ruim. Só que eu consigo desempenhar mais e talvez até me qualificar mais com isso. Então, é um trampo da hora porque você conhece, velho, cidade demais. Às vezes você tá trabalhando com um departamento que fecha às 4 horas. E tem um ponto turístico na cidade. Porra, nice. Partiu. Quantas cachoeiras já conheci? Lá pro lado de Brotas. Velho, sensacional. E nem conheceu o famoso pinguim de Ribeirão Preto, chopão gelado, trincando, top. Maravilha. Então, assim, todo trampo tem seu lado bom e o lado ruim. Lógico, com certeza. E eu tenho que aproveitar o lado bom também. É, né? Não, sim, obviamente. Mas, assim, voltando à pergunta, tipo, é foda viajar tanto, assim, porque a distância interfere até que ponto? Olha, as suas relações, tá ligado? Amizade sim. Tudo mais. Olha, eu acredito que depende bastante do grau de amizade, da comunicação que você tem. Do pessoal de Presidente Prudente que me conhece, pô, geral sabe que eu trampo viajando. Então, assim, eu esperava realmente que minhas amizades mudassem. Porra, tá viajando, some um pouco, tá aí só final de semana. Aí, às vezes, tá lá a semana inteira. Então, assim, eu fiquei surpreso porque não aconteceu um desgaste. E quando eu volto, pô, vamos fazer alguma coisa. Pô, demorou, a amizade continua a mesma. Você chega, bate um papo legal, não fica aquela coisa travada. Com relação à minha namorada, a primeira dama, a gente conversa bastante. Então, a gente não sente isso. Pô, você vai estar aqui tal dia, tal, ó. Eu acho que eu chego hoje, eu chego amanhã na sexta-feira, na parte da noite. Dá pra gente fazer alguma coisa, a gente sai. E sempre que eu tô tranquilo durante a semana, a gente vai fazer alguma coisa diferente. Se ela tá de boa também, a gente faz uma viagem, viagem curta. Então você acha que, tipo assim, no começo foi foda, só que acabou acostumando. Acabou todo mundo acostumando. Uma pergunta massa é que, tipo assim, você acha que qualquer coisa na nossa vida é foda no começo e depois a gente, com resiliência, a gente consegue? Sim, com certeza. Tá ligado? Os seus ensinamentos de coaching. Porque assim, tipo, mudanças são fodas. É o ser humano, né? O ser humano se adapta. O ser humano é um... é uma criatura de adaptabilidade. Nossa! Adaptação alta. Isso. Aí, droga. Por que você deixou ele continuar, caralho? Não, realmente. Porque assim, tudo o que é novo gera medo. E se a gente começa com medo, pô, a tendência é essa, você estranhar. É, a gente sai... A sair da zona de conforto é uma bosta. É. Porque muita da conversa que a gente vai ter aqui hoje é isso, velho. Realmente, porque assim... eu tive que mudar muita coisa da minha vida pra entrar nesse cotidiano novo aí. Que hoje pra mim é a realidade. Tanto que... AP sozinho, cara. Porra, em casa eu tinha tudo, chegava... Tava lá tudo certinho, comida na mesa, nice. Chamava alguém pra ir em casa, não precisava me preocupar, já tinha alguma coisa lá. Hoje não, se vai alguém me visitar no AP, opa, pera lá, o que, que eu vou fazer pra essa pessoa? Eu tenho cuidado de tudo. Então traz uma responsabilidade, uma mudança, e principalmente o que eu vejo de todo mundo que trabalha, que vai morar sozinho, que fica muito tempo longe de casa. A maturidade. Isso daí muda de forma drástica. O quê? Você acha drástica, que amadurece. Sair da zona de conforto causa amadurecimento. Tá. Não só isso, como... Não só sair da zona de conforto, mas especificamente morar sozinho, né? Sim, sim. Traz um algo novo pra pessoa. Tipo, não é só questão de você ser maduro. Você enxerga outras realidades. Porque assim, eu tô... Cara, mais de 50 cidades dentro de um mês... É cidade pra cacete, cara. Por mais que eu passe lá 5 minutos dentro da cidade e vou pra próxima, você já consegue enxergar muita coisa, ver outras realidades. E o que me causou mais choque foi São Paulo. Porque São Paulo você vê coisa que te choca realmente. Não, São Paulo é foda. Tipo assim, eu gosto pra caralho de lá, tá ligado? Só que morar é punk, mano. É punk, sabe, eu cara? Eu vejo toda vez que eu passo lá, tipo assim, pô, tem coisa pra caralho. Eu viajo sempre com a Bia pra São Paulo. E assim, a gente sai, a gente curte o rolê. Só que, mano, é uma cidade morta, tá ligado? É foda. Pra mim, não foda. Tem alma aquele lugar. É complicado, mano. Realmente, aquele, você não vê vida ali direito. É um negócio meio que, preto e branco. Que é uma selva de pedra. Realmente, Essa é a realidade. Realmente. É leão comendo leão ali, velho. Matando um leão por dia pra sobreviver. Quer ver? O dia que eu tive maior porque, mudança... Porque, assim, a gente, falando disso, a gente é de Presidente Prudente. Interior, cara, é uma paz do caralho. Não adianta, né? Cara, não compara, não compara. A gente consegue fazer tudo, velho. O ônibus que mais demora pra chegar de um ponto ao outro da cidade, tipo, pra atravessar a cidade, ele demora uma hora. Uma hora no máximo, no máximo. Em São Paulo, uma hora você sair do centro pro trabalho, não é nem pra você voltar pra sua casa. É muito, muito trânsito e tudo mais, né, velho? Tipo... A gente tá acostumado a pegar uma condução até chegar no local desejado. Essa é a realidade. Então, assim, a coisa que mais me chocou e trouxe mudança de verdade na minha vida, eu parei realmente de reclamar nesse dia. Eu perdi um ônibus na meia-noite no terminal rodoviário. Uhum. Eu ia voltar pra casa. O ônibus, o último que saía, era 11h50. E depois disso não tinha mais ônibus, só às 6 horas da manhã. Eu falei, porra, pra mim voltar pra Zona Sul agora não tem como. E eu não vou pegar um táxi pra ir lá e voltar, enfim... Vou esperar até 6 horas da manhã. Cara, chega pessoal lá, chegou um rapaz, o cara que mudou minha vida. Ele chegou de terno todo alinhado, cara. Relógio bugado, bonito. Isso? Não, meia-noite. Ah, meia-noite. Fechando lá o terminal e tal, apaga as luzes, fica tudo. Pessoal sentado no banco ali, tipo, um número pequeno de pessoas. Aí, esse cara com um terno, lindo terno, cinza, coisa mais linda, sapato, relógio bonito, pasta. Ele tirou o blazer, pá, dobrou certinho, perfeito, perfeito, tirou a camisa, dobrou perfeito, tava de regata por baixo, colocou dentro da maleta dele, tirou o sapato, as meias dentro do sapato, colocou o sapato, a maleta em cima, deitou e dormiu até 6 horas da manhã. Sério, velho? Aí, como ele deitou e dormiu, a gente viu que ele conseguiu dormir rápido, eu perguntei pro rapaz que tava do meu lado, falei, cara, olha só, aí ele falou, você é novo aqui? Eu falei, putz, lá vem, quer ver? Tomei no cu. Aí ele falou, não, isso é normal, porque Se ele pega um ônibus pra ir pra casa dele, pode ser que ele demore de 2 a 3 horas até chegar na casa dele. Então, supondo que ele chega lá 00h01h. 4 horas ele tem que estar saindo pra ir pro trabalho. Nossa. Pra conseguir chegar no local. Provavelmente ele mora em uma zona longe. Então, pra ele é preferível dormir aqui, porque ele consegue dormir maior tempo, do que ir pra casa, ter o conforto dele e dormir um tempo muito curto e não descansar. Uhum. Então tem empresas que tá até disponibilizando chuveiro e tal por conta desse tipo de coisa. Cara, aquilo ali gerou um choque em mim. Eu falei, porra, mano. Cara, é fora da nossa realidade. Cara, passa totalmente, semana inteira, velho. Dormindo na porra do... É fora da nossa realidade. Tipo, eu nunca vivi isso, tá ligado? Cara, não, é realmente. Então, é esse tipo de coisa que eu vejo nas cidades. Eu vejo esse tipo de coisa em São Paulo. Que nem, eu vou pra uma cidade pequena, Santa Fé do Sul. Também é turístico, é muito da hora ali. Só que a realidade é outra, cara. É outra, né? A vivência de mundo faz a gente crescer, né, cara? Faz, a experiência cresce, que você tem em contato com pessoas e o cotidiano mesmo da sua vida. Sair do lugar onde você é acostumado te faz crescer pra caralho. Faz. Hoje eu vejo como um agradecimento absurdo, velho. É uma gratidão imensurável. Coloca assim. Porque no começo, onde pesa, dá vontade de desistir. Dá. É, né? E é o que, cara, é o que eu mais tive, vontade de desistir. Se não fosse a necessidade, eu tinha parado no meio do caminho. Uhum. Só que teve a insistência de algumas partes, principalmente da minha namorada, da minha tia, que é muito cabeça, admiração profunda por ela. E ela me falou, meu, ó, enxerga essas outras coisas. E com essas coisas que foi acontecendo, com essas pessoas que eu tive sempre do meu lado, porra, evolução total, cara. É outra pegada. Vale a pena. Hoje eu vejo que vale a pena. Então, assim, tudo que é difícil, você pode ter certeza que vai trazer fruto gostoso, velho. Você vai se deliciar. É no ponto certo. É, né? Porque é aquela coisa: tudo que planta não nasce na hora. Você vai ter que cultivar, vai indo, e na hora que der o fruto, for época de colheita, cara, fica tranquilo porque vai ser farto. É desse jeito. Tive, porra. Caídas e corridas e foda pra cacete, machucando e mesmo assim você continua. Só que no final, velho, porra, você fala, ainda bem que eu me fudi por isso. É, né? E pegando esse gancho do Rafa, tipo, é a ideia do episódio de hoje, né? Assim, se apresentar, mas tentar trazer algum ensinamento, principalmente pra galera que tá na época de vestibular, tipo, falando... Exatamente. Eu me peguei esses dias na rodinha de amigo, inclusive um salve aí pra galera, Milena, Michel, eu não sei quem mais escuta, mas um salve pra você também. O Alê. Porque, cara, tipo, a gente tava numa rodinha de amigos, né? Aqui no interior tem muito disso. A gente tava trocando ideia, tipo, tomando tereré, conversando, e a galera começou, tipo, a conversar, pô, vou fazer vestibular pra isso, vou fazer vestibular pra aquilo, e eu me peguei e pensei, falei, cara, eu tava na mesma situação, tipo, 4 anos atrás, e onde o meu mundo, tipo, era esse, falei assim, pô, tipo, tem que fazer vestibular, estudar, fazer uma faculdade, acabar a faculdade, aí tem uma profissão. Cara, é uma pressão desgraçada quando você acaba o terceiro. Porque você tá acabando, todo mundo perguntando, ainda. Velho, o que, mano, que você vai fazer? Tipo assim, você tem que escolher. Porque a gente, você volta nisso. Mas a gente, pelo menos a geração dos nossos pais, eles aprenderam a ganhar grana e sustentar a família. Esse foi o aprendizado deles. A nossa geração aprendeu a estudar pra chegar nesse lugar. E assim... Chegou lá lugares mais altos. É, né? Lugares mais altos. E assim... Não tô falando de estudar, de fazer uma faculdade, mas é curso, é se especializar em alguma coisa. Tipo, qualificar pra exercer tal função. Você tem uma profissão. E tipo assim, se você não tem isso, você se fudeu. Então cai muito em adolescente que tem que escolher. E mano, quando você tem 17, você não tem maturidade, cara. Você não tem, cara. É precoce, na verdade. Uma faculdade que possivelmente vai... Acredito que, assim, tem muita gente que sabe o que vai fazer... Já tem decidido, sim. Desde os 10, tá ligado? Tem muita gente que sabe. Só que é uma puta uma pressão. Sim, exato. Tipo assim, as nossas escolhas é uma pressão do caralho. É, eu sou... Eu torço pra um time diferente, tá ligado? Tipo assim... Eu não acho que necessariamente você tem que fazer faculdade pra todas as coisas. Por exemplo, no caso do Caio, eu acho que realmente não tem saída. É uma profissão muito, muito delicada. Então você precisa de todo aquele estudo, todo aquele empenho. Pô, medicina, cara, você tá cuidando de outras vidas. Sim, pra caralho, então, não é só você. Exato. Você não consegue aprender medicina EAD. Não dá. Ah, não duvido não. Tanto a faculdade tá abrindo aí de medicina, pode, cara. Pode oferecer medicina AD, mas... Cara, mas foda-se, você não vai ser contratado, não adianta. Mas falando disso de não precisar fazer uma faculdade, o Joe pode trancou, né? O Joe, sim. Então, sim. Eu e o Rafa tem um caso parecido. Tipo assim, a ideia desse podcast eu achei muito boa, porque a gente aqui tem, eu acho que as quatro cenas clássicas, né? Modelos, né? É, a pessoa, tipo assim, que... fez faculdade e trancou e seguiu para um rumo diferente, a pessoa que ainda tá fazendo faculdade porque ela tem um sonho desde a infância, assim, sem querer zoar nem nada do tipo, mas tipo assim, o Marco que trancou a faculdade, tipo assim, hoje tá, segue um rumo dos pais, né, os pais têm alguma profissão, alguma coisa, sei lá, tipo, o seu pai tem um mercadinho, e você acaba seguindo esse mercadinho. Isso, cara. Muita gente. Herda a profissão, no caso. É a família, tá ligado? É o sustento que dá. E tem a pessoa, tipo assim, que eu acho que eu me encaixo, que é a galera, pô, tipo, você tava vivendo o mundo, você percebeu que aquele, tipo assim, não era pra, tipo assim, não era muito o seu mundo, não era aquilo que você curtia, e foi correr atrás, tipo, do seu sonho mesmo. Tipo assim, pô, eu tenho vontade de fazer isso. Então, tipo, nada nem ninguém vai ficar na minha frente, eu vou estudar, se eu tiver que estudar, vou estudar. Se tiver que fazer curso, tipo, estudar, que eu falo, fazer faculdade. Se você quiser fazer um curso fora, alguma coisa, vai fazer. Mas o que tiver que fazer, eu vou fazer. E essa parada, tipo, que eu sempre tento levar pra qualquer jovem, tipo, por mais que eu também seja jovem, mas pra galera que tá, tipo, nessa pilha de faculdade. Tentar ensinar que o mundo não é faculdade. Tá ligado? De decisão de alguma coisa. Falar assim, Diogo, você decidiu parar, trancar a facu pra se dedicar à sua empresa. Tipo assim, curioso. Você se fudeu muito por essa escolha. Caralho, ainda me fodo, porque, tipo assim, é confuso, né? Tipo, geral, você fala assim, ah, você faz faculdade? Não, eu fazia, eu tranquei e tal. Ah, mas você fazia o quê? Publicidade. E você trabalha com o quê? Produção de vídeo. Que é? Pô, não é querendo ou não, tipo, mesma área e tal. Você não tava aprendendo isso? Falei, cara, tava. Mas foi, então por que você saiu? Falei, cara, tipo, sei lá, foi uma escolha minha pô, eu tenho um anseio de querer aprender só isso, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito isso ainda. Dando um exemplo mais claro, tipo, a pessoa vai fazer, tipo, uma coisa de exatas, só que ela precisou o ensino médio inteiro ficar estudando, tipo, biologia. Assim, que ela não vai agregando nada. Um exemplo mais prático. Vai agregar na conversa que ela tem com a pessoa. Um exemplo mais prático. Embora eu jogasse muito bem, eu era obrigado a jogar handball pra mim entender as normas do handball. Qual que são as regras, a pontuação, o que podia. Literalmente a regra. Eu odiava aquilo. Jogava bem, tudo, mas tipo... Porra, eu tenho que jogar handball, cara. Eu odiava. E a mesma coisa, tipo... O que você, no caso aí, se tiver alguém que tá em ensino fundamental ainda, ensino médio, você chega lá na sua aula de educação física... Você quer que o professor te dê a bola pra você jogar bola com teus amigos. Você que quer jogar... Ah, professor, me dê a bola porque eu quero jogar vôlei. Porra, na minha sala tinha as minas que jogavam futebol com nós, que era louca e brigava com o professor junto com a gente. Tinha época que a gente queria o basquete e não podia jogar basquete porque tava na época do vôlei. Então, isso é faculdade. O problema... mas assim, o que o Diogo tava falando. Caramba, o cara quer fazer matemática, só que a vida inteira dele ele estudou biologia na escola. Só que assim, a gente tem que se moldar, a gente tem que obedecer, querendo ou não, senão você tá fudido. Querendo ou não, são regras maiores que a gente. Mas calma aí, deixa eu terminar. É o molde que é imposto pra gente. Tipo, o aprendizado no Brasil é desse jeito, tá ligado? A escola funciona com aquelas matérias e tudo mais. Você falou até que assim, porra, ele não vai usar pra faculdade dele. Só que a gente tem o inferno da porra do vestibular. Tá sim. Você vai usar isso. Eu entendo, mas eu acho que, tipo assim, muitas vezes acaba ofuscando aquilo que a gente quer. Certeza, cara. Por exemplo, produção de vídeo. Celular, cara, eu fiz 6 termos na faculdade. Sabe quantas matérias de falar assim, pô, eu vou botar a mão na massa de produção de vídeo que eu tive, nenhuma. Não, tô ligado. É o que eu tava falando, tipo, vestibular, eu terminei meu terceiro colegial e fui direto fazer vestibular pra, entrar, pra tentar entrar em medicina, tá ligado? Era pesado pra caralho, porque você vê tudo e você não tem tempo, que é uma pressão da porra. O vestibular é um momento da sua vida que você tá na merda, tá ligado? Tipo, eu acredito que tem vestibulares e vestibulares. Porque tem gente que sai do terceiro colegial e vai numa faculdade particular pra tentar um curso que não é tão concorrido, porque acontece, e entra e tranquilo, tá ligado? Só que tem algumas faculdades, assim, você vai tentar biologia numa federal, é muito mais difícil de você fazer uma biologia num particular. E você tem que estudar pra caralho. E é uma coisa que você joga no lixo depois, cara. Eu tive é isso, tá ligado? Sofri na pele. Mano, eu estudava, sem brincadeira, eu estudava mais de 12 horas por dia, tá ligado? Você não tem vida, é uma merda do caralho. Tipo, eu tava na base do café e tem gente que é muito pior, que usa remédio. Tem. Que assim, não julgando quem usa, porque tem pessoas que têm que precisam... Realmente existe necessidade. Realmente da medicina, só que a gente tá vivendo numa época que todo mundo usa Venvance e Ritalina e foda-se, tá ligado? A gente vai ver isso aqui daqui 30 anos, que merda que vai acontecer. Mas assim, depois que eu passei na medicina, eu peguei tudo que eu vi no cursinho e joguei no lixo. Sem brincar. Tipo, biologia, planta, matemática, tá ligado? Pitágoras, essas porra. Que eu tinha que saber de cor, tá ligado? Eu me fudi pra aprender no vestibular e joguei tudo no lixo. Pra você ver que é, tipo, a gente vive num molde que não funciona, cara. É uma merda. Não, tá bom. Não então, funciona. Isso é o que deixa estruturada a questão que eu defendo. Tipo assim, com exceção de alguns cursos que pra mim é minoria. Ah, sim. Não vou usar dizer minoria. Mas você pode se qualificar na área que você quer. De outras maneiras. De outras maneiras. O exemplo do Jonathan é isso. Exato. Tem o exemplo também da área que eu tava trabalhando. É tecnologia. Se você vai ser um programador. É a profissão que tá mais bombada agora no momento. O cara que quer ganhar dinheiro fácil, rápido. Aprende uma linguagem de programação aí. E boa, você vai conseguir freelance direto. Você vai entrar pra uma empresa de programação aí muito rápido e vai estar com um salário bom mesmo sendo programador júnior. Tem empresa que chega a pagar 3, 4 mil reais um programador que acabou de sair do curso e a nossa profissão não tem regulamentação nenhuma. Não tem um órgão que chega lá e fala, você pode ser programador, você não pode. Desde que você entre na empresa e mostre o resultado, o cara pode te contratar. Foda-se. Um curso que você tem com... Os seus diplomas só valem se o seu... o chefe, o cara que estiver te contratando... Isso é verdade. Quiser enxergar eles se não, foda-se. Se não, foda-se. Porque assim, velho, na verdade... Hoje o que conta muito é você saber o que você vai fazer. Porque assim, eu com 16 eu tava com a carteira assinada já, como menor. Menor aprendiz. Então assim, naquela época eu não tinha noção do que eu queria. Eu queria muitas coisas. Só que cara, eu comecei a trabalhar no lanche. E lanche não tem condições de pagar tão bem assim. Depois disso passei pro mercado. Pô, beleza, subiu o salário. Só que ainda não tá atingindo a conquista dos meus anseios. Pera aí. Pô, fui promotor. Pô, da hora. Graninha a mais. Pô, dá pra se virar. Só que eu ainda não consigo atingir o ponto que eu quero. Esse é o legal de você pensar e definir já no início. Porra, hoje eu tô onde eu quero estar? Não. O que você vai fazer? Tá, você tem alguma coisa já pra seguir? O que você vai se qualificar primeiro? Você tem que chamar atenção pra trabalhar naquela área. Ah, eu recebi a proposta, é isso que eu queria. Tá, mas você já tá pronto? Não adianta receber também a primeira proposta, não tá pronto. É o caso do Joba, por exemplo. Ah, largou a faculdade e tá trampando com isso. Aí chega um cara querendo editar vídeo aqui. Você sabe? Sei. Acabou, velho. Ganhou o cliente. Tô pronto pra isso. Tá qualificado. Vamos botar assim, que você deu sorte justamente por isso. Que você teve oportunidade de trancar a facu e fazer o que você gosta, tá ligado? E a parada da faculdade, tipo assim, se a pessoa me pergunta, né? Mas se pudesse, então você não teria ter começado a fazer o curso? Nem fudendo, tá maluco? Lógico que eu teria feito o curso. Sim. Louco? Eu sou o que sou hoje, tipo, dentro da área de produção de vídeo por causa da faculdade. Tipo assim, eu não falo nem pelas matérias. Tipo assim, muita matéria me deu muita base pra muita coisa que eu faço hoje. Só que as oportunidades que a faculdade me gerou, fez eu poder cobrar X nos vídeos. Tipo, que, pô, eu converso direto com os amigos meus de São Paulo, que eles estão, tipo, começando na mesma área, tipo, de produzir conteúdo, né, tipo, pra terceiros. Aí eu falo assim, tipo, você acha que se eu cobrar X no vídeo, você acha que tá bom? Aí eu digo, cara, você tá meio que prostituindo seu trabalho por esse preço. É. Eles não veem que, tipo, existe um mundo que vai pagar muito mais pelo que ele tá fazendo. Ah, é outra coisa, né? A prostituição do seu trampo, cara. É outra coisa que também eu não vejo mais hoje é aquele peso que o diploma traz no currículo. Com algumas coisas. Pô, né, essa é o que questão o Mike tava falando. Justamente, eu não vejo mais esse peso conforme tinha antes. Não existe. Hoje em dia são as áreas. É dividida entre as áreas que é necessário você ter um diploma. Engenharia. E todo o resto das medicina. Áreas que, tipo, se você tiver diploma, legal, beleza. O cara que souber reconhecer aquilo, da hora. Mas a grande massa não reconhece e tá cagando se você tem diploma ou não. O que ele quer é o resultado. Ele quer saber o seu conhecimento real, se você vai conseguir executar a tarefa que é pedida lá dentro da empresa. Justamente, porque assim, hoje eu sou sócio de um estúdio de tatuagem, sou gerente de uma, coordenador de outra, e tô fazendo a abertura de mais uma empresa que é a minha. E você percebeu que o Rafael faz tudo da vida. Eu falei que já trabalhei com tudo. Tá dando uma brecha aí. Trabalha com RH, viaja e tem um estúdio de tatuagem. Inclusive ele viaja fazendo lanche, né? Porque é as raízes dele. Sendo promotor. É verdade, isso aí é verdade. Então assim, eu já ajudei e tô dentro do contrato ainda na administração de uma empresa. A gente tá levantando ela. Então, o dono dela é formado. Ele tem sua formação em ADM. Só que eu tenho a experiência do outro lado, que é o burocrático e ação. Então, pô, beleza, ele entende dos números, legal, só que ele não tem a realidade que eu tenho da rua, do viver com o público. E isso trouxe uma ajuda. Ele falou, cara, eu preciso do que você tem. Vem comigo, a gente faz um contrato, você alavanca a minha empresa, você vai tirar tanto, pá, beleza, só que você tem que mostrar resultado. Uhum. E a gente fez o combinado de um ano pra gente conseguir estabilizar tal certinho. E os resultados foram muito maiores em 6 meses. Muito maior do que a gente esperava em um ano. A gente conseguiu, bateu as ideias, tudo, e entra naquela questão, porra, o cara é formado, pô, você não é. E como que você conseguiu ajudar nisso? Tem um outro lado hoje, que é você saber lidar, você conhecer o outro lado. Sim. E o principal, velho, conseguir lidar com pressão. O lance puxando muita pressão, que é o que... Tipo, eu tomei um rumo, vamos botar assim, tradicional. Que é o cara que termina a faculdade, faz um vestibular e entra ou termina a escola, faz vestibular e entra na faculdade, tá ligado? Que é o que muita gente faz. E, mano, a gente tá numa geração desgraçada do caralho. Por quê? Concordo plenamente. Porque, tipo assim, você não pode frear a tecnologia. A gente tá vivendo num mundo totalmente diferente dos nossos pais. E o tanto de estímulo que a gente tá dando pra todo mundo, o que a gente tinha falado no começo do episódio, pô, a gente tá vivendo uma era sad boy. A gente tá mesmo, cara. A geração que tá entrando agora na facul e terminando o terceiro colegial, tipo, tá vivendo uma pressão desgraçada. Não pelas coisas que colocam em cima deles, mas até pelo que é o mundo que a gente tá vivendo, cara. Um exemplo disso é o acampamento que a gente acabou de trabalhar. Tipo, a gente trabalhou com criança, tipo, de 12, 13 anos. E, mano, o acampamento com crianças de 12, 13 anos tinha muito mais remédio do que o acampamento que a gente trabalha com os pais, que a faixa etária, tipo, é de 50 a 70. E, tipo, assim, a gente passa como... A depressão é um problema químico, tá ligado? E pode ter... Tem os seus lances emocionais, mas é basicamente químico. Só que tanto estímulo que a gente tá, os níveis de depressão estão aumentando a cada ano, cara. E assim, dentro da faculdade, os estudantes estão muito piores. É porque assim, você mete droga aí no meio e álcool desregrado, você se fode. E tipo assim, se você tá na faculdade, que é essa terra sem lei do caralho, tenta lembrar que, mano, você não tá sozinho. Tá todo mundo no mesmo barco, tá ligado? Acalma o coração e a mente e que as coisas passam. É muito difícil a gente achar que a nossa realidade não vai mudar. Só que como o Rafa tinha falado, tipo, maturidade, cara. Você tem duas opções na sua vida. Ou você pega tudo isso que tá acontecendo e te bota mais pra baixo, ou você tenta aprender. É difícil pra caralho. Tem muita gente que não consegue. Só que tá na sua mão. É literalmente, você tá com ele na mão. Ou você solta do seu lado da balança, ou você coloca do outro lado. Se você deixar do seu lado da balança, cara, pô, afundou. Pega muitos... Você não pode abraçar esse tipo de coisa, essa é a realidade. Tem muitos problemas na faculdade, como assim, cara, eu pago caro pra porra. Medicina no Brasil virou realmente um mercado. É um mercado. Tá, tá abrindo muita faculdade e, mano, ó, vou falar. Tipo, eu tenho FIES e tudo mais, só que a faculdade aqui de Prudente é 10 mil reais. Você tem noção que o tanto de dinheiro que é essa porra. Tipo, a pessoa que vive nos centros, 10 mil reais ainda é muito dinheiro, mas é aqui pro interior, uma pessoa consegue sobreviver, vamos colocar aí. Uma pessoa morando sozinha consegue sobreviver com 3 mil reais. Até menos, cara. Até, dependendo do seu estilo de vida. Tem família aqui que sobrevive com 2 mil reais. Uma família inteira. 4 pessoas sobrevivem com 2 mil reais. É classe média, a gente tá falando. Então, 10 mil reais pra uma cidade do nosso porte é muita grana. É pouquíssima gente que consegue pagar. Uma coisa não é que 10 entra. Mil reais por ano. Não é 10 mil reais por semestre. É 10 mil reais... Todo dia 5 ali, fi. Se você não pagar, pode esquecer. Sua carteirinha não passa, você não entra na faculdade. E assim, a gente fala... você tá achando que você vai entrar na faculdade e vai ser mil e uma maravilhas? Cara, a gente tem muito... a gente mexe com gente também. Professor também é gente, tá ligado? Eu achei que não, até um assim, tempo atrás, mas são sim, velho. Tem muitos professores, professores que sim, vão mudar a sua vida. São pessoas fenomenais. Só que tem muitos que vão te fuder, cara. Porque são pessoas e às vezes são pessoas despreparadas pra estar na posição que elas estão. Uhum. Tá ligado? Eu tive professor que já me fez pensar realmente em desistir, de falar assim, mano, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Vai tomar no cu. Tá ligado? Tô gastando tanto de dinheiro, tô me fudendo, tá ligado? Aula integral, eu entro na faculdade 7 horas da manhã, saio 7 horas da noite. E assim, o cara fala que a vida de médico é uma bosta. Então assim, você tem. Pensa só, é um tem visões, é um professor, tipo, ele tinha que estar lá pra te incentivar. Então assim, vocês vão achar muita gente pra te derrubar no caminho, tá ligado? Muita gente mesmo, e até aquelas pessoas que você acha que eram pra te ajudar. Então, assim, faculdade não é milagre, cara. Só que agora, né, tipo, depois desse choque de realidade que a gente teve todo mundo, vamos, tipo, tentar trazer o lado bom disso, né? Tipo, qual que é a... Pô, beleza, você se fode tanto, mas você vai se foder o resto da vida, né? Tipo, vai ser só isso a sua vida? É o sol nascente com cerveja litrão a R$5. Pós-aula. Puta, aí é bom, hein? Vale a pena. Caralho, demorando pra ele falar de cerveja. Boa, bicho. Batatinha frita, R$3,50 porção. Olha. Acho que nem é batata, é pedra. Que nego fala de... Olha lá, só vai na faculdade pra beber. Tem muita gente que é verdade. É verdade, meu amigo. Caiu exemplo disso. Teu cu, filha da puta. Não, mas trazendo, tipo, o real. Tipo, por exemplo... Que nem o exemplo que o Rafa, o cara, tipo, já meio que ganhando a vida, né? O tipo, cara casado, cara, pai cara de família, tá quase, né? Pai de família. Vários filhos espalhados no Brasil. Tá... Trabalha, nossa. Não, mas eu queria, tipo, trazer um exemplo meu, né? Sim. Eu, tipo, fui criado nesse que era pra ser esse molde, tipo, tradicional também. Era pessoa fazer faculdade e tal. Beleza, fiquei lá, decidi o que eu queria fazer. Entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar, fiz lá, fui até o sexto termo. E quando, tipo assim, entrei no começo de 2017, né, eu passei por um treinamento na empresa que eu comecei a trabalhar e que me fez, tipo, cair nessa realidade. Falei, porra, beleza, você tá se fudendo, você vai sair daqui e vai começar a trabalhar com alguma coisa. E isso vai te trazer alguma satisfação? Isso vai te trazer alguma felicidade ali na frente? Você tem que botar na balança, foi o que o Rafa tinha falado. Isso. Aí, tipo, aí que, pô, cai na realidade. Falei, porra, beleza. Eu tô aqui fazendo publicidade. O que eu quero fazer quando acabar? Beleza, tô quase acabando. O que eu vou fazer quando acabar? Tá. Ah, beleza. E outra coisa também. Só lembrando que nunca acaba, velho. Não pare, tá ligado? Senão você morre na praia. Literalmente, literalmente, mais importante. Você não, é, não, acabou tu. Você tá terminando a escola aí, você só passou uma fase. Tipo, tem o resto da sua vida. Pequena fase. Não, mas aí a questão, beleza, tipo, acabei a escola e tal, eu ia fazer a faculdade. Fiz a faculdade, acabei a faculdade. Beleza, agora, né? Aqui acabei a faculdade, agora é o momento que eu tenho que, no mínimo, começar a ganhar um dinheiro aqui pra começar, tipo, a querer sair da casa dos meus pais. Começar a estabilizar, né, começar, financeiramente. Estabilidade financeira, porque eu não tenho isso e eu não almejo ter isso pra mim. Eu só quero, tipo assim, sair da casa dos meus pais, agora que eu acabei a faculdade, quero ter minha casinha, começar a querer juntar minha grana pra construir minha família. Você não tem grandes ambições, você não quer, que nem muita gente quer fazer a faculdade, pra quê? Não, que eu quero ter uma casa que é assim, assado, num condomínio fechado, que eu quero dar uma casa igual com os meus pais, eu quero ter três carros na garagem, quero estar fazendo viagem pra não sei onde, pra Europa, pra não sei onde, todo mês. Eu achei que era viagem comigo. Aí, tipo, isso é um plano de vida que você tem que parar e analisar, ver. Você tem meios de chegar nisso? Nem isso, tipo assim, eu vejo, por exemplo, você, beleza, você conseguiu dar a casa pra todo mundo, você conseguiu dar a viagem, você tá dando aquele negócio do milionário. Pô, tô dando uma mesada pros meus pais, tipo, de 10 mil reais por mês, dei uma casa pra eles, daí tá todo mundo vivendo de boa. Beleza, eu tô satisfeito com isso, eu tô me sentindo realizado com isso. Eu tenho quase certeza, assim, que você não vai estar. Não, é justamente. Você vai querer buscar algo mais. Esse ponto aí, na verdade, é uma utopia. Não existe. Isso, não adianta. É. Porque o ponto final nunca existe. É o que a gente tá falando. Existe, você nunca vai estar satisfeito, velho. Porque assim, eu vou falar bem a real. Eu, em 4 anos de gestão, eu comecei a ficar realmente satisfeito com o resultado que eu tenho sobre o reconhecimento do meu trabalho, da minha qualificação, em novembro desse ano. Tá sendo, tá vendo? Ó, em 4 anos de empresa, eu tive o meu momento de maior realização agora em novembro. Então, assim, faz 2 meses que eu estou pleno com a minha escolha profissional, com a minha carreira. Mas pô, agora os outros 3 anos que levou... Pauleira. Então é assim, vale a pena? Vale, cara. A satisfação que você tem, por mais que esteja sendo recente, te traz tanta tranquilidade a ponto de você já não ter mais aquele medo quando você teve no início. Você já cria, de certa forma, você já tem um mapa. Porra, aconteceu tudo isso. Pô, eu já sei que caminho seguir. Você já tem o caminho das pedras. Então, o medo você já deixou pra trás. E puxando nisso de nunca ter um ponto final, é assim, a gente tem até 25 anos aqui, a gente tá dando a nossa realidade. Você pega uma pessoa de 30, já é outra coisa. De 40, já é outra coisa, cara. Então, assim... É o que eu tava falando antes de começar a gravação. Todo mundo tem um ponto a acrescentar, tá ligado? Se você conversar com uma criança de 12 anos, ela pode fazer você mudar o seu conceito de vida, velho. É nesse nível, entendeu? Assim, todo mundo tem o que acrescentar, se for realmente bom, entendeu? Se for de coração, velho. E o que a gente falou, realização pessoal é foda. Porque toda vez que a gente chega no lugar onde a gente quer estar, a gente sempre quer dar um passo a mais. Isso. Então, assim, nunca aproveita... Aproveita o. Mas assim, aproveita. Felicidade é um conceito muito abstrato e tudo mais. Só que. A gente fala, frase de Tumblr. A viagem é muito melhor do que a chegada, tá ligado? Você tem que aproveitar todos os momentos, cara. É difícil, é foda. Véio, na boca, frase de Tumblr. É foda, mas é a grande realidade. É muito difícil você abrir seu terceiro olho pra enxergar isso. Muita gente não para pra enxergar. Tipo, o cara tá. Você tá ali se divertindo todo dia, mesmo fudido. Abre o olho! Te olhando aí, cara. É porque, velho, o olho é o buraco negro aí. Uma coisa que eu vejo é assim, velho. Um constante sobe e desce. O montanha russa. É, pra caralho. Velho, tá bom? Porra, aproveita, velho. Porque não vai tá bom pra sempre. Se tá agora, aproveita. E mesmo quando tiver ruim, aproveita enquanto tá ruim. Porque você vai lembrar disso. É aprendizado, essa é a realidade. Porque teve o ruim. Eu tenho muito. Na minha vida é assim, cara. O equilíbrio, que é a palavra-chave pra tudo, ele só acontece quando a gente tem forças opostas. Então, mano, se você tá feliz, provavelmente você sabe que é felicidade porque você ficou na bosta, entendeu? É. Só assim, velho, não é tem difícil. Jeito. É o que eu tô falando, todo momento é foda a gente enxergar isso. Muita gente não consegue... É porque assim, hoje eu tenho aquele conceito de gratidão com tudo. Porra, aconteceu essa merda, pô, beleza, aconteceu a merda, passei a merda. Vai agradecer porque por causa da merda? Não. Mas eu vou agradecer o que, que eu tirei de aprendizagem daquilo. Então é depois diferente. Depois eu comecei, faz uns 2-3 anos já. Depois que eu comecei a estudar muito hermetismo, cara. O hermetismo fala muito isso. Fala, tipo, pra porra. De você, é isso. Toda lei que se aplica em tudo, é a mesma lei, tá ligado? Então assim, o equilíbrio é a palavra certa pra tudo. E as festas de faculdade estão aí pra provar isso. As festas que eu digo. É uma quebra todos os equilíbrios do universo. Vamos fuder até o talo. Mas é importante, porque você aprende a importância do equilíbrio, velho. Caralho, puta merda. Desequilibrei aqui, caí na pilha, pô. Então por isso que, tipo, a mensagem principal que eu acho que a gente tem que trazer não é, por exemplo, pô, busca tipo, você ter um objetivo de vida. Aí você vai buscar seu objetivo de vida, você chega lá. Quando você chega lá, você vai fazer o quê? Não faça o que você faz pelo seu objetivo de vida. É. Mas faça o que você faz pela satisfação que aquilo te dá. Tipo, aquilo... Pra caralho. Eu acordei hoje, o que, que eu vou fazer hoje? Beleza, vou lá estudar? Vou estudar pra ser um médico, então eu tô satisfeito com isso. Sim, é isso que eu quero. Vou acordar pra jogar LOL na hora do almoço? Tô satisfeito com isso. Tô satisfeito. Vou acordar pra não trabalhar o dia inteiro? Tô satisfeito com isso. João passavado. Entendeu? É foda, mano. O Rafael, ele finge viagem, né? É tudo puta! Ele acorda assim, ó, já 5 horas. Caramba, eu tenho que pegar a estrada hoje pra que cidade que eu vou fingir? Filha da puta, ele mano. Joga aleatório no Google, mano. O GPS, ele hackeia o GPS, velho. Fala, oi, amor, tô aqui. Que arrombados, não, você, mas é foda, velho. Tipo assim, o caminho das pedras, mano, você tem que traçar todo dia, tá ligado? Não, o caminho que eu deixo aqui pra todo mundo é São Tomé das Letras. É foda, mas assim, É o que eu falo, depois que a gente se forma, a gente tem uma visão diferente da faculdade. Todo dia você muda, cara. Então, assim, o seu olhar pro mundo vai muito de como você tá por dentro, tá ligado? Exatamente. Eu faço só uma pergunta, velho. O que que você quer pra sua vida? O que que você quer daqui 10 anos, tipo, pronto, eu cheguei nesse ponto. Qual que é o ponto? Você tem? A maioria das pessoas não tem, cara. Você pergunta, define velho. Um ponto o que, futuro, que você tipo quer? Assim, ó, daqui tantos anos eu quero estar em tal lugar. Beleza. Você tem que traçar uma rota até lá, porque você também não vai. Vou acordar amanhã, vou ver o que, que dá todo dia. Eu vou... Se for nessa, meu irmão, você vai ficar patinando na lama. Eu vou dar exemplo de atendimento. A pessoa chega lá, para, não dá certo, não sei o quê. Eu faço uma pergunta só. Como você se vê daqui 10 anos, no geral? O ambiente em volta de você, como você tá? O que, que você tá fazendo financeiramente, profissionalmente? Como que você tá? Você tá feliz? Como que você tá se enxergando? As pessoas demoram pra chegar nisso daí. Por quê? Porque não tem formado, ninguém, velho. Nunca parou pra pensar. Aí que é assim, a mesma coisa que falar assim, ah, o que é felicidade pra você? Não sei. É rir. É mais ou menos. Só que assim, não adianta você almejar algo bom se você não parou pra pensar o que você quer. Porra, é mais importante você ter uma direção do que ter velocidade, velho. Você tá lá, porra, vento forte, levanta as velas e some. Pô, mas você tá indo pra onde? Te mata. Tá indo pro moinho, velho. E vai tipo morrer. Assim, se a Coca-Cola é tão rica, por que ela nunca comprou o Dolly? Eu verdade. Não consigo entender. Não vou nem eu. Não, mas tipo... Explodiu a mente agora, velho. A ideia que a gente quer deixar é tipo... Não se limite apenas à faculdade. Você tem um resto do mundo pra fazer. Mas pelo amor de Deus, não chega na sua mãe. Eu tô e largando fala, por causa dos meninos. Foda-se faculdade, buraco negro falou com você. Tem 3 lá que não fez, tá dando certo. Tá por isso que eu tô falando que eu tô sempre certo. Siga meu exemplo, velho. Chegamos à conclusão do começo desse episódio. Não. Se você conseguir estudar pra passar em medicina e na UNOeste e ainda pegar o FIES. Parabéns, meu irmão. Você tá melhor que muita gente. Muita gente, meu irmão. Você tá melhor que muita gente, mas só cê que tá a pergunta chega. Não, mas peraí, tem que ter um detalhe. Se você fez tudo isso e não é um cuzão igual o Caio, cara, você com certeza tá melhor que muita gente. Eu bato o cu. Cara, depois que eu reformar, eu vou vazar daqui também. Quero nem ver vocês mais. Não dá nada, eu conheço tudo esse Brasilzão aí. Você fala que você vai com o Tiastro, filho da puta. Eu vou ficar em casa e trocar o GPS. Falar que eu sou o Paulo, igual o Rafael faz. É a tática. Rafael joga Pokémon. O Mongo da vida real. Aí, fake GPS lá. Eu só tiro uma foto com uma cerveja gelada. E aí, onde você tá? Já era, parceiro. Já era, tô aqui, Ricardo. Então, ó, pra gente encerrar agora, seria quase aquele negócio dos 30 segundos de novo, né? É. Só que... Momento coaching. É, momento coaching. Nossa, aqui, nós. Nossa, tô me realizando aqui hoje. Tipo assim, baseado em tudo isso que a gente falou, a gente vai tentar trazer uma mensagem motivacional pra você, né? Cada um falar o que acha aí. Então, ó, a minha basicamente é... Eu fiz faculdade, a partir da faculdade eu consegui entender o que eu queria da minha vida. E quando eu entendi isso, tipo, pô, eu comecei a seguir meu caminho, comecei a fazer minhas coisas. Me fudi muito? Tô me fudindo até agora. Tô me fudindo. Inclusive me fudi e tô me fudendo até agora. E... Só que, cara, tipo, com todo dia que eu acordo, tipo, o pessoal até zoa, fala assim, ah, trabalhando home office. A piada que o cara tenta emplacar todos os episódios e nunca pega. Mas você tem que ter, assim, o meu coração de ficar bom. tá bom, tudo bem. Acordo 11 horas, mas eu acordo 11 horas por quê? Pô, eu comecei... Sua madrugada inteira, velho. Então, eu comecei a trabalhar, tipo, 10 horas da noite, fui embora, comecei a editar, fui embora. Quando eu vejo, tipo assim, tá o sol batendo na minha janela aqui, meu pai já acordou pra fazer o café, tô sentindo cheiro de café, falei, porra, eu não fui dormir ainda. Assim, todo mundo, toda a galera que tem um ciclo normal no dia a dia, já, tipo, jantou, dormiu, acordou, vai trabalhar de novo, e eu tô aqui ainda, tipo, meu dia não acabou ainda. É tipo um morcegão, né? Troca o dia pela noite. Ah, tipo... o Batman do buraco negro. Eu sou o Batman. Um exemplo é a amostra que eu fiz do especial, né? Tipo, 3 horas pra editar 2 minutos. 2 minutos não, foi 1 minuto e meio, eu acho. Então, cara, tipo, luta pelo que você, tipo assim, tem prazer em fazer. E tenta entender, tipo, como isso vai te dar motivação na hora que você acordar no 8 horas da manhã, meio-dia, a hora que você quiser acordar. Mas, tipo assim, falou, pô, acordei. Tô feliz? Não tô. Então sua vida tá errada. Tem alguma coisa errada com sua vida. Não sei o que que é, mas tem alguma coisa errada. E busca sempre estar, tipo, pô, eu quero aprender, eu quero fazer aquilo que eu tô trabalhando, que eu tô no meu dia-a-dia, que eu tô estudando, que caralhos eu preciso fazer. Mas vai embora nisso aí. Boa. Porque você precisa ir além do mesmo jeito que o Rafael foi agora. Rafael foi, ele passou por uns 3 buracos negros, mais ou menos. Voltei. Rafael, só pra você que tá escutando, o Rafael foi basicamente agora o Doutor Estranho, vendo as 750 bilhões de probabilidades. Uma deu certo. Graças a Deus. Tá. Então é assim, velho, o que eu tenho pra dizer é assim, desenvolva sua coragem, porque... A vida é mais feliz para os ousados. É mais intensa. Então, velho, se você chegou, Rafael. Caralho, então, Neymar tava certo. Ousadia e alegria. Então é mais ou menos isso. Por que que eu falo de ousadia? É, para você tomar essa iniciativa de repente largar uma coisa que você tá fazendo por, sei lá, por obrigação, por alguma coisa que não seja de tua vontade, você precisa de uma ousadia para dar um basta e seguir aquilo que você quer. É, então você precisa de um autoconhecimento pra saber o que te faz feliz. A partir daí, fazer um desenvolvimento do que você quer de futuro pra você. Isso me faz feliz. Eu quero trabalhar com tal coisa, eu quero ganhar dinheiro com tal coisa. E a partir daí, fazer uma trajetória. Eu preciso estar bem nesse ponto. O que eu vou fazer pra mim estar bem nesse ponto? Pra mim, conseguir uma oportunidade, nessa oportunidade eu já ser foda. Então, esse é o ponto inicial. Não é difícil, é trabalhoso. Então, depende do quanto que você quer. Então, velho e velha, levanta, velho. Levanta. A questão é bem simples, faz de Tumblr. Todo mundo precisa viver. Eu não sei se é frase de Tumblr que eu falo. Mas o seu Tumblr é, Rafael. Só se criar um. No meu Tumblr é. Lembra-se disso. Já tenho, mano. E já legal. Puxando mais pra minha mensagem também, puxando muito o que o Rafa falou, é tipo assim, cara, não desista das coisas. É foda pra caralho. Essa vida vai te derrubar de todas as maneiras possíveis. A geração que tá chegando aí sabe bem. Sabe bem. E assim, mano, é o que eu falei durante o episódio. Você não tá sozinho, cara. Eu te garanto que você não tá sozinho. Você tem sua família, você tem seus amigos. E você tem um buraco negro. Justamente. Então, tamo junto aí. O que eu queria deixar é que pra você chegar em algum lugar, você ter algum objetivo, você primeiro tem que conhecer esse objetivo. Você tem que saber quem você é e o que você tem que se conhecer primeiro. pra você partir daí, você conseguir conquistar o que é de fora. Então, cara, se eu precisei parar duas faculdades pra primeiro pensar, pra depois pensar, tá, o que que o Michael quer fazer daqui 2 anos? Eu simplesmente peguei 17 anos, terminou o colegial, foi, prestou vestibular e foi deixando o ritmo da vida seguindo, levando pra onde fosse, mas não era, eu não tinha as rédeas da minha vida. Demorou muitos anos pra mim pensar nisso, tipo, pô, você não tá levando a vida que você quer, você tá levando a vida dos outros, através da sua. Velho, é comunzaço isso, né, velho? É muito comum, então eu queria, cara, fica esperto pra porra com isso. Se você tiver que parar a faculdade, parar de trabalhar pra você focar nisso, para. Porque você só tem uma chance, velho, não dá. Não é tempo perdido, é tempo ganho. É tempo ganho, porque a partir daí, a partir da hora que você arrumou todo o alicerce ali, que é você se conhecer e você saber o que você quer, a partir desse ponto, cara, é um pulo gigantesco que vai passar todo o tempo que você, entre aspas, ficou parado refletindo nisso. Cara, realmente isso daí, porque refletiu na minha vida. O que eu passei lá 8 anos trabalhando como empregado, sabe, sem me qualificar, nesses 4 anos aconteceu coisa surpreendente. Eu consegui construir muito mais com isso que eu ganhei em 4 anos do que aquilo que eu ganhei em 6, velho. Então, realmente, velho, levanta e dá porrada no mundo. Deixa ele só te bater, não, porra. E você viu, uma hora só chega, porque o Rafael tá rico agora, caminhoneiro, vai casar. E tamo junto. É isso aí, caralho. Bitrem. É uma cilada, Pino. Tamo junto aí, caralho. O podcast foi editado por Tio e Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.